pensar que é hora. Amor, amor de alma, vou te pedir um beijo, solo por te amar. Sobram as palavras.